Eis mensagem do Senhor, aleluia, palavras do bom Deus de amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhai, com fé olhai, sim, olhai só Jesus, Ele salva. Salva quem confiante olhar. Vossa dívida pagou, aleluia. Jesus a satisfez na cruz. Sua vida ele entregou, aleluia, para vos apresentar. Salva o pecador, aleluia, se salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos ao Salvador. Salva o pecador, aleluia, se salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos.